10. Hemd. A camisa. T-shirt. A t-shirt. Blusa. A blusa. Hose. As calças. Kleid. O vestido. Rock. A saia. Jacke, mantel. O casaco. Nachthemd. A camisa de dormir. Jeans. Os jeans. Oder? As calças de ganga. Unterhose für Herren. As cuecas. Schlafanzug. O pijama. Pullover. A camisola. Socke, Strumpf. A meia. Kurze Hose. Os calções. Mein Gott. Meu Deus. So viel. Tanto. Wäsche sowie Kleidung. A roupa.